quanto mais vosso Pai que está nos céus. Ó homens de pouca fé. Então Deus lhes dará sempre o que é de melhor. É a suprema inteligência do universo. Está lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Então, orar para combater a obsessão espiritual. A obsessão também vai ser o quê? Vai ser a influência persistente de um espírito sobre outro, nos diz Allan Kardec. Mas que ela pode acontecer, inclusive, entre encarnados. Eu conheço pais, mães, filhos, esposas, namorados, noivos, que são verdadeiros obsessores de sua família, de seu cônjuge, de seu namorado. Ciúmes doentios, apegos descontrolados, um rigor excessivo, são obsessores. Influenciam, às vezes, mais do que um espírito desencarnado. Há obsessão, inclusive, de encarnados sobre desencarnados. Durante o sono físico, desdobrados, nós poderemos estar obsediando outras pessoas, encarnadas ou não. Então, vejam que o problema é muito sério. Nós temos, por exemplo, também a obsessão entre desencarnados. E existe depressão até no mundo espiritual, pessoal. Então, o melhor tratamento para a depressão, quando perguntaram a Chico Xavier, ele foi categórico, o melhor e primeiro tratamento é o estudo das obras de Allan Kardec. As obras básicas, o Livro do Espírito, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, e tantas outras obras complementares, de André Luiz, sobretudo, e tantas outras, que chegam aos nossos corações. O estudo. Divaldo Pereira Franco nos diz que, nas sessões de estudo, ele, que é médium vidente, consegue perceber vários espíritos socorrendo todos nós que estamos aqui hoje, encaminhando entidades menos felizes para regiões melhores, auxiliando, trabalhando, evitando a auto-obsessão, ampliando a nossa capacidade de compreensão do planeta Terra. O estudo é fundamental para o tratamento da obsessão espiritual. Nós gostaríamos de falar de um caso que aconteceu com Divaldo Pereira Franco. No ano de 1978, ele estava embalando suas malas para uma viagem ao exterior, quando um de seus filhos adotivos, de 15 anos de idade, hoje quase 800 crianças que ele já adotou, chegou diante dele dizendo: "Tio Di, eu tive um pesadelo terrível." O menino estava pálido, álgido, estava tremendo e disse que não conseguia voltar a dormir. Divaldo aplicou-lhe um demorado passe. Naquele instante, ele percebeu um espírito ao lado do seu filho. Um senhor dizendo: "Eu vou matá-lo, assim como ele também me matou." Divaldo ficou muito preocupado. Recomendou o seu filho de 15 anos a outro filho médico que tomasse muito cuidado, todas as precauções, porque o caso de obsessão dele era muito severo. Viajou para o exterior e, assim que pôde, ligou para a mansão do caminho. Seu filho médico teve que lhe dizer: "Tio Di, nós tivemos que interná-lo no hospital psiquiátrico." Divaldo respondeu: "Fizeram muitíssimo bem, porque ele, tio Di, insistia em atirar-se do quarto andar do edifício, está submetido à sonoterapia." E Divaldo: "Não se preocupe, nós estaremos orando por ele." E assim que Divaldo retornou à mansão do caminho, trabalhou como médium na sessão mediúnica de desobsessão com o doutrinador, o seu primo, tio Nilson. Naquele instante, o espírito que atormentava o seu filho de 15 anos se comunicou. Falou que desencarnara na noite de 31 de dezembro de 1899. Estavam comemorando a chegada do novo século. Havia comido e bebido demasiadamente e ele pediu a sua jovem